tô vencendo. Acordando todo dia, a vitória tô vivendo. A derrota é uma vadia, que com força tô fudendo. Tava com a mente fudida, mas já tô me resolvendo. Aquele eu do passado, hoje tô agradecendo. Pelo presente sou grato, o futuro respondendo. Antes tava estagnado, conforto me corroendo. Hoje dizem que eu sou raro, trabalho se perfazendo. Quando me verem no palco, não fiquem se remoendo. Também quero te ver lá, o que planto tô colhendo. Pros meus manos grifes caras, mas antes era remendo. O que antes era mágoa, hoje é o dinheiro crescendo. Não que eu esteja preso à nota, pois a paz que tô querendo. Não é que eu não desejo xota, não é o que tô dizendo. Mas já tem mais que uma cota, como o próprio tô tendendo. Se eu tô no beat do copa, a taça eu já tô. Querendo vencer na vida, quer dizer já tô vencendo. Acordando todo dia, a vitória tô vivendo. A derrota é uma vadia, que com força tô fudendo. Tava com a mente fudida, mas já tô me resolvendo. Aquele eu do passado, hoje tô agradecendo. Pelo presente sou grato, o futuro respondendo. Antes tava estagnado, conforto me corroendo. Hoje dizem que eu sou raro, trabalho se perfazendo. Quando me verem no palco, não fiquem se remoendo. Também quero te ver lá, o que planto tô colhendo. Pros meus manos grifes caras, mas antes era remendo. O que antes era mágoa, hoje é o dinheiro crescendo. Não que eu esteja preso à nota, pois a paz que tô querendo. Não é que eu não desejo xota, não é o que tô dizendo. Mas já tem mais que uma cota, o amor próprio tô tendendo. Se eu tô no beat do copa, a taça eu já tô vendo. Me na petcoca, é funk, tô foco. Se cê tá no fome, eu apago esses nobres. Escuta meu nome, se compra de cobra. Que cê não sobe, mas não é só sobre falar de glória. Eu sempre soube que eu era mais top. Lucro igual pop, que não me poupa, elogio. Meu é um gigante igual Loki. Meu cabeça, ela chama Modok. Tô dentro dela igual Venet de Brock. Só top top. Tirei minha tech do armário porque ela é pop. Te choque com rima, não é fofoca, é o super shock. Cê foca e fica comigo no Fusca que é fox. Deep web igual Toro, não fodo com logo. Viu que tá de vontade pra morte. Medo do claque, do conte pra sorte. É só um clique, cê some do norte. Sul, leste, oeste. Tech do armário porque ela é pop. Tio que corre, mano, é fofoca, é o super shot. Cê foca e fica comigo no Fusca que é Fox.